quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama. A bola lhe colocou entre os maiores dos homens. Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Ele tem um drible certo e tem um tiro certeiro. Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro. É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros. Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Olha quem é aquele moço com a bola no pé. É o Rei Pelé. Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Olha quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. A bola lhe deu dinheiro, lhe deu fama, lhe deu nome. A bola lhe colocou entre os maiores dos homens. Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Ele tem um drible certo e tem um tiro certeiro. Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro. É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros. Quem é o moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé?